Pelo amor de Deus, a todos eu vou dizer, um grande vulcão que entre nós vai aparecer. Pelo amor de Deus, a todos eu vou dizer, um grande vulcão que entre nós vai aparecer. Serão aqueles que bem trabalhar para neste dia poder se defender. Eles serão aqueles que bem trabalhar para neste dia poder se defender. A luz eu dei a todos, vão deixando-se apagar. Já estando tão próximo dos exames a chegar. A luz eu dei a todos, vão deixando-se apagar. Já estando tão próximo dos exames a chegar.